Ratinho do Paredão. Já fiz mil loucuras pra te esquecer, mas quando há uma liberdade é difícil esquecer. Em nome de S Produções.